6. A Montanha dos Profetas Negros. Para onde agora? Yasmina estava tentando sentar-se ereta no arco da cela, alinhando-se ao seu captor. Ela experimentava um reconhecimento de vergonha por não achar desagradável a sensação da pele firme dele sob seus dedos. Para o Afghulistão, ele respondeu. É uma estrada perigosa, mas o garanhão nos levará facilmente. A não ser que encontremos alguns dos seus amigos ou meus inimigos tribais. Agora que Yar Afzal está morto, aqueles malditos Wazuli estarão em nosso encalço. Estou surpreso que ainda não os avistemos atrás de nós. Quem era aquele homem que você atropelou? Perguntou. Não sei. Nunca o tinha visto antes. Com certeza não é Guli. Que diabos estava fazendo ali é mais do que posso dizer. Havia uma garota com ele também. Sim. O olhar dela estava sombrio. Não consigo entender isso. A garota é minha criada, Jitara. Você acredita que ela estava vindo em meu auxílio? Que o homem era seu amigo? Se assim for, os Wazuli capturaram ambos. Bem, ele respondeu. Não há nada que possamos fazer. Se voltarmos, eles despelarão ambos. Não consigo entender como uma garota daquelas poderia chegar tão longe nessas montanhas com apenas um homem, e ele sendo um escolástico paramentado, ou ao menos é o que parecia. Há algo bizarro e infernal nisso tudo. Aquele homem que Yar Afzal bateu e mandou embora, movia-se como quem caminha dormindo. Já viu os sacerdotes de Zamora fazerem seus rituais abomináveis nos templos proibidos, e suas vítimas tinham um olhar como o daquele homem. Os sacerdotes fitavam dentro de seus olhos e murmuravam em cantos. E então as pessoas se tornavam mortos-vivos, com olhos vidrados, fazendo aquilo que lhes era ordenado. Também vi o que o homem trazia em sua mão, e Yar Afzal apanhou do chão. Era como uma pérola de jade negro, parecida com as que as garotas do templo de Yezud usam quando dançam diante do altar negro da aranha, que é seu deus. Yar Afzal a segurou na mão e ele não pegou mais coisa alguma. Ainda assim, ao cair morto, uma aranha como o deus de Yezud, só que menor, saiu por entre os dedos dele. E então, enquanto os Wazuli permaneciam ali incertos, uma voz gritou mandando-os me matar. E sei que ela não veio de nenhum dos guerreiros nem das mulheres que assistiam a tudo das cabanas. Parecia ter vindo de cima. Yasmina não respondeu. Olhou para os contornos afiados das montanhas que o cercavam e estremeceu. Sua alma encolhida diante daquela desolada brutalidade. Aquela era uma terra nua e sombria, na qual qualquer coisa poderia acontecer. Antigas tradições investiam um horror arrepiante a qualquer um que tivesse nascido nas planícies quentes e luxuriantes do sul. O sol estava alto, assolando com um calor feroz, entretanto o vento que soprava em rajadas intermitentes parecia vir das colinas de gelo. Ela chegou a escutar um ruído acima deles que não era o sopro do vento. E pela forma como Conan olhou para cima, ela soube que aquele não era um som comum para ele também. A moça pensou que uma faixa do céu azul ficara borrada por alguns instantes, como se algum objeto invisível tivesse se colocado entre ele e sua visão, mas não podia dizer com certeza. Nem fez qualquer comentário, entretanto Conan afrouxou a faca em sua bainha. Os dois seguiam por um caminho pouco delineado, mergulhando nas ravinas de um jeito tão profundo que o sol parecia nunca chegar ao fundo. Passando por encostas íngremes onde xisto solto ameaçava deslizar sob seus pés e seguindo por cumes que eram como o fio de uma lâmina com uma profunda névoa azul de ambos os lados. O sol havia passado seu zênite quando atravessaram uma trilha estreita entre as encostas. Conan virou o cavalo para o lado e seguiu na direção sul, indo quase perpendicular ao seu curso anterior. Uma vila Galzai fica em uma extremidade desta trilha, ele explicou. As mulheres daqui seguem-na até um poço para pegar água. Você precisa de novas vestes. Olhando para seu traje transparente, Yasmina concordou com ele. Os chinelos dourados que usava estavam em farrapos. Os mantos de seda e as vestes de baixo rasgados em tiras que mal se mantinham atadas decentemente. Roupas destinadas a ser usadas nas ruas de Peshkauri não eram apropriadas para as colinas imelianas. Chegando a uma curva na trilha, Conan desmontou, ajudou Yasmina a descer e esperou. Logo fez um sinal com a cabeça, apesar de ela nada ter escutado. Uma mulher subindo a trilha, ele mostrou. Em pânico repentino, ela agarrou o braço dele. Você não irá matá-la? Eu não costumo matar mulheres, grunhiu ele. Embora algumas das mulheres das colinas sejam lobas, não. E sorriu como numa grande brincadeira. Por Crom, vou pagar pelas roupas dela, que tal isso? Ele mostrou um punhado de moedas de ouro e guardou todas, menos a maior. Yasmina suspirou, aliviada. Talvez fosse natural aos homens matar e morrer, mas sua pele se arrepiou ao pensamento de assistir à carnificina de uma mulher. Pouco depois, uma mulher apareceu pela trilha, uma garota gauzai, alta e magra, reta como um jovem rapaz, carregando uma grande cabaça vazia. Ela parou e a cabaça caiu de suas mãos quando os viu. Ameaçou correr e então percebeu que Conan estava próximo demais para lhe permitir escapar. Portanto, permaneceu quieta de frente para eles, com uma expressão que era um misto de medo e curiosidade. Conan mostrou a moeda de ouro. — Se você der suas vestes a esta mulher, disse, receberá este dinheiro. A resposta foi imediata. A garota deu um amplo sorriso de surpresa e encanto, e com o desdém que só uma montanhesa tem por convenções hipócritas, de imediato arrancou o colete sem mangas bordado, abaixou as calças largas e pisou para fora delas, tirou a camisa com mangas e chutou as sandálias para longe. Juntando tudo em uma trouxa, ela a estendeu para Conan, que a entregou para a abismada divina. — Vá para trás daquelas pedras e vista isso! — ordenou ele, provando que não era nenhum nativo das colinas. — Junte todos seus mantos e os traga para mim assim que sair. — O dinheiro! — reclamou a montanhesa, esticando as mãos com avidez. — O ouro que me prometeu! Conan jogou a moeda e ela a pegou no ar, mordeu-a e a meteu no meio dos cabelos. Abaixou e apanhou a cabaça e seguiu seu caminho tão despida de autoconsciência quanto de vestes. Conan aguardou com alguma impaciência enquanto Divina, pela primeira vez em sua vida mimada, vestia-se a si mesma. Quando ela saiu de trás das rochas, o bárbaro praguejou surpreso e Yasmina foi tomada por uma curiosa torrente de emoções diante da admiração não refreada dos ardentes olhos azuis do bárbaro. Ela sentiu vergonha, embaraço, contudo uma estimulação de vaidade que jamais havia vivenciado e um formigamento quando deu de encontro com o impacto dos olhos dele. Conan pousou uma mão pesada sobre o ombro dela e a girou observando-a avidamente por todos os ângulos. — Por Crom, disse. — Naqueles mantos místicos e esfumados você parecia gelada, indiferente e distante como uma estrela. Agora é uma mulher quente de carne e sangue. Você foi para trás daquelas rochas como Divina de Vendia e saiu como uma montanhesa, embora mil vezes mais bela do que qualquer donzela de Zaibar. Você era uma deusa. Agora é de verdade. Ele deu uma palmada ressonante nela e ela, reconhecendo que se tratava apenas de outra expressão de admiração, não se sentiu ofendida. Foi de fato como se a mudança de suas vestimentas tivesse imprimido uma mudança em sua personalidade. Os sentimentos e sensações que ela reprimira surgiram para dominá-la agora, como se os mantos de rainha que havia tirado fossem grilhões e inibições materiais. Porém, Conan, em sua admiração renovada, não se esqueceu do perigo que espreitava sobre eles. Quanto mais se afastassem da região de Zaibar, menos provável era encontrarem tropas de Kshatriya. Por outro lado, ele tinha tentado escutar por todo o caminho sons que lhe dissessem se os vingativos o Azuli de Kurum estavam em seus calcanhares. Colocou Divina sobre a sela e subiu a seguir, e outra vez conduziu o garanhão para oeste. O fardo de vestes que ela lhe entregara, ele jogou do topo de um penhasco para cair nas profundezas de uma garganta de mil pés. — Por que fez isso? — ela perguntou. — Por que não as deu para a garota? — Os cavaleiros de Peshkauri estão passando um pente fino nestas colinas, ele disse. Eles serão emboscados e atacados a cada curva, e, como forma de represália, destruirão todas as vilas que puderem. Pode ser que venham para oeste a qualquer momento. Se encontrassem uma garota usando suas vestimentas, iriam torturá-la para que falasse e ela poderia colocá-los na minha trilha. — O que ela fará? — perguntou Yasmina. — Voltará à sua vila e dirá ao povo que um estranho a atacou, respondeu. — Ela os colocará atrás de nós, tudo bem, mas primeiro irá pegar água. Se ousar voltar sem ela, vão arrancar sua pele. Isso nos dá uma longa vantagem. Jamais irão nos apanhar. Ao anoitecer, cruzaremos a fronteira para o Afghulistão. Não há caminhos ou sinais de habitações humanas nessas partes, ela comentou. Até mesmo para os imelianos, o lugar parece singularmente deserto. Não vimos uma trilha desde que deixamos aquela em que encontramos a mulher Galzai. Em resposta, Conan apontou para o nordeste, onde ela viu um pico em um entalhe nos rochedos. Imcha, grunhiu Conan. As tribos constroem suas vilas o mais distante destas montanhas que podem. De imediato, ela ficou rígida pela atenção. Imcha, sussurrou. A montanha dos profetas negros. É o que dizem, respondeu ele. Este é o mais próximo que já cheguei. Fiz uma volta para o norte para evitar tropas de Kshatriya que podem estar patrulhando estas colinas. A estrada regular de Kurum para Afghulistão fica mais ao sul. Esta é uma rota mais antiga e usada com pouca frequência. Ela encarava os distantes picos com atenção. Suas unhas apertaram as palmas rosadas. Quanto tempo levaria para chegar até Imcha deste ponto? Todo o resto do dia e também a noite inteira. Ele respondeu e sorriu. Você quer ir até lá? Por Krom não é lugar para um ser humano comum, pelo que diz o povo da colina. Por que eles não se unem e destroem os demônios que a habitam? Indagou Yasmina. Aniquilar magos com espadas? Seja como for, eles jamais interferem na vida das pessoas, a não ser que elas interfiram na deles. Eu nunca os vi, mas já conversei com homens que juravam ter visto e disseram que vislumbraram pessoas das torres de vigília no amanhecer ou pôr do sol. Homens altos e silenciosos em vestes escuras. Você teria medo de atacá-los? Eu? A ideia parecia uma novidade para ele. Se me provocassem, seria minha vida pela deles. Mas não tenho nada a ver com eles. Vim até estas montanhas para formar um grupo de salteadores, não para guerrear contra bruxos. Yasmina não respondeu. Olhou para o pico como se fosse um inimigo humano, sentindo toda a sua raiva e ódio remexer em seu seio. E outro sentimento começou a tomar uma forma obscura. Ela planejara lançar em um golpe violento contra os mestres de Imcha o homem em cujos braços agora era carregada. Talvez houvesse outra maneira de cumprir seu propósito além dos métodos que planejara. Yasmina não se enganava quanto ao olhar que estava começando a florescer no semblante selvagem daquele homem. Reinos caíram quando as mãos alvas e delgadas de uma mulher puxaram as cordas do destino. De súbito, ela se enrijeceu apontando. Veja! No distante cume da montanha surgiu uma nuvem de aspecto peculiar. Era de uma cor vermelha gelada, raiada com dourado brilhante. A nuvem estava em movimento, rodava e, enquanto o fazia, contraía-se. Ela descreveu movimentos rotatórios até ganhar a forma de um filamento que reluzia aos raios do sol. E, de repente, destacou-se do cume coberto pela neve, flutuou por sobre o vácuo como uma pena colorida e alegre, e tornou-se invisível contra o céu cerúleo. — O que pode ter sido isso? Perguntou ansiosa no momento em que um rebordo de rochas cobriu a distante montanha da vista. O fenômeno tinha sido perturbador, mesmo em sua beleza. — Os montanheses chamam de carpete de Imcha, seja lá o que quer que isso signifique, respondeu Conan. — Já vi 500 deles correndo como se o diabo estivesse em seu encalço porque viram essa nuvem carmesim flutuar deste pico. — O quê? Eles tinham avançado por uma fenda estreita entre paredes altas como torres e saíram em uma borda larga flanqueada por uma série de encostas escarpadas de um lado e um enorme precipício do outro. A trilha seguia esta saliência, inclinava-se sobre um rebordo e reaparecia em intervalos ao longe, abaixo deles, delineando um caminho tedioso. E emergindo da fissura que se abria sobre a saliência, o garanhão negro parou, bufando. Sem paciência, Conan o forçou a seguir em frente, mas o cavalo relinchava e jogava a cabeça para cima e para baixo, tremendo e torcendo como se existisse uma barreira invisível. Conan praguejou e desmontou, descendo Yasmina consigo. Foi na frente com uma mão estendida diante de si, como se esperasse encontrar alguma resistência que não pudesse ser vista. No entanto, não havia nada para entravá-lo, embora quando tentara conduzir o cavalo, ele deu um relincho estridente e se afastou. Então Yasmina gritou e Conan virou-se com a mão sobre o cabo da faca. Nenhum dos dois o tinha visto chegar, mas ali estava ele, com os braços dobrados, um homem vestindo um manto de camelo e turbante verde. Conan grunhiu surpreso ao reconhecer o homem que tinha sido pisoteado pelo garanhão na ravina fora da vila Uazuli. Quem diabos é você? Ele questionou. O homem não respondeu. Conan reparou que seus olhos estavam fixos e arregalados e tinham uma qualidade luminosa peculiar. E aqueles olhos seguraram os dele como um ímã. A base da feitiçaria de Khemsa era hipnotismo, como é a da maioria dos magos orientais. O caminho para o hipnotismo tinha sido preparado por incontáveis séculos de gerações que viveram e morreram com a firme convicção de sua realidade e poder, edificando pelo pensamento coletivo e pela prática uma atmosfera colossal, ainda que intangível, contra a qual os indivíduos mergulhados nas tradições da Terra encontravam-se indefesos. Mas Conan não era filho do leste. Suas tradições eram indiferentes a isso, que era produto de um ambiente completamente diferente. Hipnotismo não era sequer um mito na Siméria. A herança que preparou um nativo do leste para a submissão ao mesmerismo não era a dele. Conan estava ciente do que Khemsa tentava fazer consigo. Porém, sentiu o impacto do misterioso poder do homem apenas como um vago impulso, um puxar e empurrar do qual ele podia se desvencilhar, tal qual um homem remove teias de aranha de suas vestimentas. Percebendo a hostilidade e a magia negra, ele sacou sua longa faca e precipitou-se com passos tão rápidos quanto um leão da montanha. Porém, hipnotismo não era toda a mágica de Khemsa. Yasmina, assistindo a tudo, não viu com qual movimento ou ilusão o homem de turbante verde evitou o terrível golpe destinado a arrancar-lhe as tripas. Mas a lâmina afiada singrou por entre a lateral e o braço erguido, e para Yasmina parecia que Khemsa tinha apenas tocado sua palma aberta levemente contra o grosso pescoço de Conan. O cimério foi atirado no solo como um touro abatido. Contudo, Conan não estava morto. Parando a queda com a mão esquerda, ele cortou as pernas de Khemsa mesmo caindo, e o Raksha evitou o ataque ao estilo de foice apenas por um pulo para trás que nada tinha de feitiçaria. Yasmina deu um grito agudo ao ver uma mulher que ela reconheceu como sendo Chitara sair de trás das rochas e ir até o homem. O cumprimento morreu no grito de Divina quando ela percebeu a malevolência na bela face da moça. Conan levantava-se bem devagar, abalado e atordoado pela cruel artimanha daquele golpe que, desempenhado por uma arte esquecida pelos homens antes que os atlantes afundassem, teria quebrado o pescoço de um homem menos capaz como um galho podre. Khemsa olhou para Conan com cautela e incerteza frívola. O Raksha aprendera a plena extensão de seus poderes quando encarou de frente as facas dos ensandecidos Uazuli na ravina atrás da vila de Kurum, mas a resistência do cimério talvez estivesse abalando um pouco sua recém-descoberta confiança. Feitiçaria prospera no sucesso, não no fracasso. Ele deu um passo à frente, erguendo a mão. Estancou como se congelado, a cabeça inclinada para trás, olhos arregalados, mãos erguidas. Conan seguiu o olhar dele, assim como as mulheres. A garota encolhendo-se atrás do garanhão assustado e a moça ao lado de Khemsa. Descendo as colinas rochosas como um furacão de pó reluzente soprado pelo vento, uma nuvem vermelho acinzentada veio dançando. A face escura de Khemsa ficou pálida. Sua mão começou a tremer, então caiu para a lateral. A garota ao seu lado, sentindo a mudança, olhou-o de maneira inquisitiva. A forma carmesim deixou o topo da montanha e desceu em um longo arco. Pousou na saliência entre Conan e Khemsa, e o Raksha deixou escapar um grito sufocado. Ele recuou, empurrando Chitara para trás com as mãos tateando, agonizando. A nuvem vermelha balançou como um peão por um instante, girando com uma luminosidade cintilante em sua ponta. E sem aviso ela se foi. Desapareceu como uma bolha quando estourada. Lá na saliência estavam quatro homens. Era milagroso, incrível, impossível, contudo verdade. Eles não eram fantasmas ou espíritos. Eram quatro homens altos, com cabeças raspadas como abutres e mantos negros que escondiam seus pés. Suas mãos estavam ocultas pelas mangas largas. Permaneceram em silêncio, as cabeças nuas acenando devagar em uníssono. Estavam de frente para Kamsa, mas atrás deles, Conan sentiu o próprio sangue gelar nas veias. Levantando-se, afastou-se furtivamente até conseguir sentir o ombro trêmulo do garanhão às suas costas, e Divina arrastou-se para a proteção de seus braços. Nenhuma palavra foi dita. O silêncio reinava como uma sufocante mortalha. Todos os quatro encararam Kamsa. Seus rostos de abutre estavam imóveis, os olhos introspectivos e contemplativos. Mas Kamsa tremia como um homem febril. Seus pés estavam envoltos na pedra, as panturrilhas contraídas como num combate físico. Suor escorria aos jorros por seu rosto escuro. A mão direita trancava-se em algo sob seu manto marrom de forma tão aflita que o sangue vazou daquela mão e a deixou branca. A mão esquerda caiu sobre o ombro de Jitara e o apertou em agonia, como o aperto de um homem que se afoga. Ela não recuou ou chorou, ainda que os dedos dele escavassem sua carne firme como garras. Conan já testemunhara centenas de batalhas em sua vida, mas nunca uma como aquela na qual quatro vontades diabólicas buscavam abater uma vontade menor, porém igualmente diabólica, que se opunha a elas. Mas ele mal sentia a qualidade monstruosa daquela luta hedionda. Com as costas para a parede, mantendo distância de seus antigos mestres, Kamsa estava lutando pela vida com todos seus poderes negros, todo o assustador conhecimento que eles o haviam ensinado ao longo de anos sombrios de neofismo e vassalagem. Estava mais forte do que ele próprio sabia, e o livre exercício de seus poderes por conta própria abrira reservatórios insuspeitos de suas forças. E ele estava prostrado a uma superenergia pelo frenesi do medo e desespero. Recuou diante da impiedade daqueles olhos hipnóticos, mas defendeu seu terreno. Suas feições se distorceram em um sorriso bestial de agonia e os membros torcidos como num aparelho de tortura. Era uma guerra de almas, de cérebros aterrorizantes mergulhados em tradições proibidas aos homens há milhares de anos, de mentalidades que haviam descido aos abismos e explorado as estrelas negras onde nasciam as sombras. Yasmina entendia tudo melhor do que Conan, e ela compreendeu vagamente porque Kamsa conseguia suportar um impacto concentrado daquelas quatro vontades demoníacas que poderiam ter reduzido a átomos a própria rocha onde ele estava. O motivo era a garota, que ele agarrava com a força do desespero. Ela era como uma âncora para sua alma abalada, espancada pelas ondas daquelas emanações psíquicas. Sua fraqueza era agora sua força. O amor que ele tinha por ela, por mais violento e cruel que pudesse ser, era contudo um vínculo que o mantinha atado ao resto da humanidade, fornecendo uma alavanca terrena para sua vontade, uma corrente que seus inimigos inumanos não podiam quebrar, ao menos não através de Kamsa. Eles perceberam isso antes dele, e um dos quatro voltou o olhar do Raksha para Jitara. Não houve batalha ali. A garota se encolheu e murchou como uma folha na seca. Impulsionada e sem outra opção, ela se libertou dos braços de seu amante antes de ele perceber o que estava ocorrendo. Então, algo horrível aconteceu. Ela começou a caminhar em direção ao precipício, olhando para seus atormentadores com os olhos arregalados e vazios como vidro escuro reluzente, por trás do qual uma lâmpada havia sido apagada. Kamsa gemeu e cambaleou atrás dela, caindo na armadilha que fora armada para si. Uma mente dividida não pode manter uma batalha desigual. Ele foi abatido, um ramo nas mãos deles. A garota andou para trás, caminhando como um autômato, e Kamsa tropeçou como um bêbado atrás dela, as mãos estendidas em vão, ganindo, babando em sua dor, os pés pesados movendo-se como coisas mortas. Ela fez uma pausa na beirada, ficou rígida, os calcanhares na borda, e ele caiu de joelhos e se arrastou chorando na sua direção, tentando alcançá-la, arrastá-la para longe da destruição. E um pouco antes de seus dedos desajeitados tocarem-na, um dos magos gargalhou como uma nota súbita de um sino de bronze tocado no inferno. A garota recuou de uma vez e o clímax da requintada crueldade foi consumado quando razão e entendimento retornaram aos olhos dela, que brilharam com medo terrível. Ela gritou. Em desespero, tentou agarrar a mão estendida de seu amante. porém incapaz de se salvar, caiu de cabeça com um grito de horror. Kemsa se debruçou na beirada e olhou para baixo, desfigurado, seus lábios se movendo como se falasse consigo próprio. Então ele se virou e fitou seus torturadores por um longo minuto com olhos que não carregavam nenhuma luz humana. E com um grito que quase explodiu as rochas, levantou-se e investiu na direção deles com uma faca erguida nas mãos. Um dos rakshas deu um passo à frente e bateu o pé, e no instante em que fez isso, surgiu um tremor que cresceu rápido para tornar-se um retumbante estrondo. Onde seu pé tocou, uma fenda se abriu na rocha sólida que se alargou no mesmo instante. Então, com um barulho ensurdecedor, uma seção inteira do penhasco desabou. Houve um último vislumbre de Kemsa, os braços se debatendo selvagemente no ar, antes de ser varrido por entre a avalanche que trovejou o abismo abaixo. Os quatro olharam contemplativos para a borda irregular da rocha que formava o novo rebordo do precipício e se viraram de repente. Conan, derrubado pelo tremor da montanha, estava se levantando, segurando Yasmina. Ele parecia se mover tão devagar quanto seu cérebro estava funcionando. Estava apalermado e nublado. Percebeu que havia uma necessidade desesperada de colocar Divina no garanhão negro e cavalgar como o vento, mas uma inexplicável lentidão pesava sobre seus pensamentos e ações. Agora os magos estavam de frente para ele. Ergueram os braços e os olhos horrorizados do bárbaro viram seus contornos enfraquecer, turvar, tornarem-se indistintos e nebulosos, ao mesmo tempo em que uma fumaça escarlate crescia como uma onda em torno de seus pés. Eles foram borrados por uma nuvem giratória repentina, e então Conan se percebeu também envelopado por uma névoa vermelha. Escutou Yasmina gritar, e o garanhão chorou como uma mulher sentindo dores. A Divina foi arrancada de seus braços, e ao que ele golpeou às cegas com sua faca, um golpe terrível como uma rajada de um furacão o derrubou por sobre as pedras. Atordoado, viu uma nuvem vermelha girando para o alto e por sobre os picos das montanhas. Yasmina desaparecera assim como os quatro homens de preto. Apenas o assustado cavalo dividia o penhasco com ele.